Boa noite, 64, boa tarde, estou deixando a linha de decolar, pista no zero, vento 140 graus, 05 nós. A linha de decolar, 0 nós, 0 nós. A escada apagou, foi direto posição do onda, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Diga. Fini, vai que agora. Mike Delta, mantenha a escuta na torre. Boa tarde, Lima, tem que ser 1-0. Decolando 19, chame o controle 119 décimo último voo. 98, boa. Controle algum 1864? 1864, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUC. 370 na PUC, 1864. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 150 graus, 0-0 nós. Autorizado a decolar 1-0 para o tempo imaginado. Flip 574, acione identificação, suba 170 pro de Pabog, aguardando chegar a Mari. Romeu, hotel Oscar Tango, Recife. Recebe o centro, hotel Oscatango. 5/5. Controle Salvador, muito bom dia, é o trip 9953. Trip 9953, contato radar, suba para o nível 160, sai da MOMO. 160 na MOMO, trip 9953. Tamo indo de hotel Delta Papá, autorizado táxi, reporte na Papá Ajuste 1019. Controle. Agora 60 milhas nordeste de Salvador, mantenho 075, chame Aracaju 120 decimal 3. Índia Delta Papá utilizando ingresso, reporte em área pronto capixeiro no 7. Estádio no 472, acione identificação, mantenha 370. Boa tarde, acione identificação. Tango Índia Delta Papá, autorizado decolar pistão na 7, vento 140 graus, 08 anos. Mantenha ainda a proa do VOR e os de pousar na 0, aguardando o ponto. Meu tempo, boa tarde, prossiga. Está livre 510 em condições visuais e aqui no meu tempo, mas fica permanente. Com 864, chame Recife 1268. Confirmando 1268? 2685. 2685. Ali mantenha 1-0-3-2-9. Controle com a boa, patatá, vim de abata, patatá, boca lá do meu sobe, na torcida, quará, na sua escuta. Já Delta Papá, confirme o transponder que está alocado. 0125. Já dá uma parte, olha o código transponder 51950, suba conforme autorizado, direto coral. 51950, voando coral, já dá uma parte. Aparelho 2230, boa tarde, acione identificação, chegada a mão, reporte unidade de destino. Thank you. 3083, receive. Engenharia do Papai está autorizado direto deste. Autorizado direto Valença, Índia, Bota Papá. If unable, 126.55. Acho que a Papa Golf se aventou em 1-8, mas... Tango, Oscar Papa Golf, continue a aproximação, reporte marcador externo, dispositivo baixado travado, ajuste no 09. Golf, encontrará. Sala 3895, decolar 228, chame o controle em 1998, no voo. 098, boa tarde. Vem para o controle. Oscar, ajuste no 099. Controle, boa tarde, 3895 da TAM. 3895, boa tarde, contato radar, sua para o nível 340, valeda. 340, valeda, tá, 3895. 59956. Agora se escuta. Só sobre o para evitar tráfego, mantém essa proa para as comunicações ao atingir 160, voa direto barreiras. Positivo, manterá essa proa e, caso de falha de comunicações, atingindo 160, autorizado por de barreiras para o trip 9953. 9953, motivo da vetoração é tráfego agora 12 horas, 35 milhas como sudoeste. Cruza o 180 em descida, é um Alfa 172. Cliente, o 9953, ela poderia passar frequências do centro, caso a questão da comunicação do centro? Frequência 12685, alterne 12545 ou ainda 1288. Erro 12685, 12545 como primeiro alternado e 1288 como segundo alternado para o centro Recife. Aí tem a Cudel, estou autorizado em graça, reporte alinhado pronto, cabeceira no 7. O 34903 autorizada para o Cigote. Quanto a posição? Cliente. Ok, solicita 197, autoriza? Negativo, ótimo para Golf, devido ao helicóptero já alinhado na cabeceira no 7. Ok, está conseguindo saber. Três mil pés, via. Juliette, Romeu Hotel, mantenha, papai. Papo, papá, mais Eco Delta, autorizado, decolar pista 17, vento 140 graus, 07 nós. Xana 62, 13 de Lima, 30 no zero. Só autorizar a voa Mótipa? Sim, escute agora. Mantenha escuta e aguarde a possibilidade. Ok, muito obrigado, senhor. Patango, acho que o Papagolfo. Solo de correção aos 33, libera a direita, chama o solo e um dos anos mono. Será 2208, informe através de Salvador. Será 2208? Pastor 08, informe através de Salvador. Como era autorizado? Onde parou o Pastor 08? Autorizado Conde, informe através de Salvador. Pastor 08. Pastor 98, Conte, confirmado através de Salvador. Firmando Pastor 98. Confirma aqui, Pastor 98, confere 2298. Gente. Para meia-noite. Livre a decolagem, Janana 293. Apenas confirmando, após o toque remetido, segue pouso na 17. Qual o sinal? O mais que é do Delta. Sim. Trip 9953 e assuma a navegação, vai na Cruz de Barreiras. Bom dia, Lima, tem que ser no zero. Estou aí confirmando, a gente vai... Prossiga ainda, Delta Papá. Gente, plano modificado a partir de agora, zona 535, prossiga visual e informe para descida. Eu sou parado de tráfego, plano modificado, informe cruzada 2500 P. E dado papá. Dana 3895, chame o centro Recife 251, Dana 3395. 3395. 3295. Trip 9953. A sua escuta, senhor. Essa navegação vai na Pro de Barreiras. Está presente a Pro Barreiras para o Trip 9953. Bridge na prova, muito obrigado, senhor. 3895, falo para 340, identificou. Chanel 6213. Contato radar de decolagem, subimos até um 080, saída da EL. Ok, restrição 080 no perfil, Xenema 2013. Segura da pista. Botar ali pra Delta. Dois, no 3, irá cruzar com tráfego a 25 milhas do VR de Salvador, mantendo 090. Eco 110, sentido sul, nordeste, sudeste, nordeste. É 2300, restrito 080. 0, decolar, pistola 0, vento 150 graus e 9 na noite. Livre, decolar, pode bater aqui. Airbus 320, decolar, de Salvador. O referido tráfego irá manter o 080 até cruzar com medo. Pastor 9953, chame o centro Recife, as frequências 2685, alterna 2545. Graças, reporte LL, pronto, cabeceiro na 7. 230, Leão LS, desço para 2 mil pés, última entrada em Salvador, 909. Estão utilizando no curso do localizador. 909 já foi transferizado, 2230. Controle Salvador, 4463 Azul, passa 1300 da EL. Azul 4463, contato radar decolagem, submantém o 080, saída da EL. 080, restrito, perfil da EL, Azul 4463. Autorizado o cruzamento, segue na Papá, estaciona a frequência livre. Entendi, da Papá, frequência livre 2645 para coordenar com os tráfegos locais, chame para o retorno à Salvador. 34903, chame Brasília em 124.25, secundária 12655. Tom. 425, secundária 12655. 00 por aproximadamente 10 minutos. Sim, ele está livre. Mantenha livre de desvios, subindo até o 080. Azul 4463. Livre de desvios, subindo 080. 4463. Na PROD da EL, ainda mantém 80. Está livre, subida ao 090, tráfego corrigindo para o 360, 6203, tráfego superado. Ok, 360, Xenéa, 6203, obrigado. Romeu Juliette, Romeu Hotel, contato radar da colégio, submantenha. Preciso conformar autorizado na saída da árvore. Então, vai acender para uma campana onde vai ser meu pai. Está prosseguindo a subida 4463. Aguarde. O voo no 556, chame Brasília em 12425, secundária 12655. Executando o localizador, parceria 2230. Passaria 2230, complete a aproximação em LS, chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 95, obrigado. Azul 4463, suba e mantenha o 180. Autorizado, ascensão 180, 4463. Sou, boa tarde. Passaria 2230, boa tarde, continue a aproximação. Reporte visual com campo, baixado e travado, informa o teto previsto 800 pés. Já foi entrada 2230. 240 desse mantém 050. Até o 070, 2430. 050. Até 050, 2430. Confirma pro 4463 no tráfego, nossa 12 horas, 12 milhas, 3.700 pés assim. Confirmo, é um Airbus 320 no mesmo perfil da saída, com destino ao Galeão. Ah, tá ok, tá obrigado. Go 2067, good morning, maintain holding point runway 10. Maintain runway 10. No 3, chama centro Recife, as frequências 251, alterna 3395. 251, no 3395, obrigado, até a volta, 6213. Juliette Romeu, até alterar condições de cumprir o perfil vertical da Hidargo? Mantenha 3 mil pés. Mantenha 3 mil pés. Até 25 milhas de soda. Já mantém 3 mil até 25 milhas de lado da nova. Ok, o 4210 autorizado 080 pro do Papa Serra 011. Quando eu confirmar se de chuva no aeródromo? Chuva na vizinhança? Pista molhada. Gente, 2-2. Cuidado para transição. Fim de destino? Negativo. Tem a escutinha aproximação, reporte visual. São de 230. Foi trás. Centro, um ótimo dia, Xanel, 6213, cruza 170 ao 36. 3395. 251-3395, azul 44, obrigado, bom dia. Bom dia, Centro Recife, azul 4463, passa 150 ao 180. A 463, acione identificação, suba 180, vigilância radar. Sobe 180, 443. Queria confirmar o vento novamente para o 2230? Uno 30, graus no 0 mais, passarei 2230. Go to 067, line up and wait to runway 10. Line up and wait runway 10, go. Azul 4463, descer. Azul 4463. Só confirmando o trove? Azul 4463. Sete, foi proa de Ilkov, reporte descida 4463. Ilkov, reporte descida, azul 4463. 5240, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, equipamento Bravo Eco 58, deslocamento lento. Centro Trip 5240. Go to 067 airborne at 48, contact departure. 119-8, have a nice flight. Contact now 198, have a nice day. Salvador, boa tarde, Azul 021, próximo assistido, posso ficar da 10, pronto. Azul 5021, boa tarde, ali mantém a piscina no 0. Ali mantém no 0, 5021. Gerenciamento da livre da extinção, suba 100. Informe a pro ideal para Montes Claros. É, eu tô com a mesma agora, aproximadamente. Seria essa presente magnética, então. Meu pés, altímetro em Salvador, 10019. Livre LS, chama estabilizado no curso do localizador. 72000, livre LS, reportará estabilizado 5240. Jet Romeo Hotel, então irá manter esta magnética. 5021, autorizado decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 08 nós. E o decolagem 5021. Romeo Hotel, controle. Eficiente, suba 100, agora transferência ao centro Recife, Juliette Romeu até. Então, Azul, encontrou o gol 1-0-7, é Bande da Audi Parque. Go 2067, ready contact the parking, level 360, bom que é o parking. 67. Juliette Romeu Hotel, inicialmente foi na proa de Conquista. Foi Conquista. Confirmo, confirmo, direto Conquista. Azul 5021, decolada 51, chama o controle em 199 decimal 8, meu voo. 198, obrigado, boa tarde. 5021 da Azul. Controle Salvador, boa tarde, Azul 5021, Dael Leda, passa Fonomia 200 metros. 021, perfil Dael. Perfil Dael 360, 5021. Trip 5474, desse mantém o 050, identifique, chegar na margem. Também se mantém a chegada, o perfil lateral da chegada na margem, 5474. Liga. Pouso em Jardim Amação. 0, chame o controle Porto Seguro em 1209. Gente, da Bahia do Santos, informe a Central de Salvador. Opa. Aí, Léo, 5240. 5240. A 3290, identificação, mantém ao nível de voo 060, autorizando a chegar à mar e reduza para 2309. Travado. 5240, reporte fundo visual, informo chuva passada, pista molhada, ajuste no 019. Vai parar 5240. Está autorizado para ela. Não, mas o 4502 direto para ela. O azul 4463. Confirmando, transporta alguns vitais? Confirme se transporta alguns vitais. Esse braço. Go to 067, receive. Go ahead. Go to 067, vectoring for track separation, turn right, heading 225. After passing flight level 220, resume your navigation, heading 3. Okay, now run the instrument, heading 0, 225, level 220 by heading 3. Go 2065. Affirmative, go 2067. Go 2067, go ahead. I'm 234, hold 360. Go 2067, go ahead. Okay, so we speak to level 340, hold it coming up to 360. Go 2067, fly level 360 is not available. Climb initially to level 340. Okay, 340, maintaining heading. 5-0-7. That's affirmative. Passo 463, Recife. Meu hotel foi estimado para Montes Claros. Do Prodiopov, serviço radar encerrado. Ao passar no 50, chame Deus em 1201. Frequência 251-993-393. 251-993-393. voo 2063, condições de subir ao nível de voo 380. Voo 2063, sub mantém a nível de voo 380. Go 2067, resist. 150 para 380. 5474, prossegue a via para 2000, última 3 Salvador 9099, Liga DF, estabilizando o curso do operador. Está autorizado manter o perfil lateral da chegada mais por enquanto. 5474. Mantenha o perfil lateral da chegada. 474. I'm 5 level 360, report reaching, go 2067. Affirm. Azul 5021 na escuta. Azul 5021, aciona identificação, sub mantém a nível de voo 360. Retoração para separação de tráfego. Curva direita na proa 225. O limite é passar o nível de voo 220. Após reassume a navegação na proa de bridge. Gente, não pode tomar moto agora. Negativo, para evitar tráfego, sua posição de 2 horas, 67 milhas, no rumo oposto, nível 210, C130. Afirma. Mantém 090, serviço radar terminado. Baixada agora 65 milhas na Nordeste de Salvador. Já está controle Aracaju, tripulação 20293. Para 3.000 pés, a última trem Salvador 9019. Tempo 8, boa, mantenha 350, vigilância radar. Obrigado. 3895, autorizado pro de Belo Horizonte. Salvador, boa tarde, voo 2867, Arbore Lepa. Voo 2867, acione código transponder 5416, posição normal, preciso conforme autorizado, agora em contato com o radar. Acionado 5416, voo 2867. Quatro, 4474, vai ter aproximação LR. Te chama a torre Salvador, frequência 118, esse é o nome. 1867, contratada agora cruzando 3 mil pés, você siga com o plano autorizado. 3290, que separador de 10 mil LR. Bruno 472, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Centro 72, Centro. Aceita, senhor. Chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, grato, vamos ver. Grata, bom voo. Passou externo bastante travado, 5443. Cliente, continua a aproximação, reporte pelo visual. Informo chuva passada, pista molhada. Romeu, Juliette, Romeu Hotel. Jamil Centro Recife em 288, alterna 260. Pode confirmar o vento, temporal 35474? Vento 150 graus, 93 nós. Confirme visual em campo? Afirma, sim. Cliente, ali do pouso, pistão no 0, 35474. Pouso autorizado no 0. Para fazer algum transponder alocado? ACN 0224, 0224, guarde contato radar para prosseguir instrumento de Salvador. Com quem manda a aeronave e tripulação homologada e habilitada de instrumento? ACN 0230, complete a aproximação LS, chame a torre em Salvador e 1-1-8-9-5. 18.5 Índia da Tupafá, sub mantenha o 035, mantenha-se em condições visuais. Aguarde contato no radar. Estabilizado, IRS. Então, 3290, boa tarde, continue a aproximação. Reporte visual, baixado travado, informe teto estimado de 700 pés. Ajuste na 099. Sim, desajustado no 099, já está baixado travado. Dando para a página 5404, 5404 no transponder. Quanto é a minha ficha? Quente, ficha molhada? Quente, libera a direita. Chama o solo 1-2-1-1-3-5-4-7-4. Boa noite, 46, boa tarde. Acione identificação, autorizado descida até 150. Santa 3895, prossiga. Poderia fazer uma ponte para um Juliette Serra Lima? Reponte com o visual, o Tantra 3290. Já está. Gente, livre pouso, pista no zero, Ventura 160 graus, na 2 mais, Tantra 3290. Livre pouso no zero, Tantra 3290. Delta Papá, contato radar 30 milhas, 32 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo 3.500 pés. Confirmando equipamento e tripulação, bom lugar de habilitar instrumentos. TAN 3895, centro recipiente. Peça para o mesmo acionar o 5100. E confirmando, é Papa Tango ou Papa Romeu, Juliette Charlima? Mari, reduza para 2, 309. Papa, submantenha o 050, com rumo 080, tomando rumo 080. Tá 3895, ciente, grato pela ponte. Solicite ao mesmo para tentar na 133-195. Tá 3290, sonho de Nuno, libera direita, chama o sonho em 121 décimo 1. 21. Geral da chegada Mar, em vista de ter que seguir um tráfego de menor performance e progredindo na Terminal Salvador, um Charlie 310, e lá peguei Locomo número 2. Juliette Serra Lima, centro recife, ciente, confirme a última procedência alternativa. Centro recife, ciente, confirme velocidade em rota, código ANAC do comandante e pretende manter 075. Aqui para descida. Papapá Juliette Serra Lima, centro Recife Ciente, mantém o 075, o centro desconhece tráfego no setor. Quando estiver a mais 60 milhas da presente posição, 60 milhas, alterna o centro Recife a 1260 ou ainda 1288, Juliette Serra Lima. Cascavel 72, centro. Chama Centro Brasília, 12425, alterna 12655. 3895, chama o centro Brasília, 12425, a secundária 12655. Boa tarde, bom voo. Tem número máximo de cruzeiro? Sete nove cento. Go 2067, sir. See your mark number. Seven, roger. Roger 78. O azul 5021 para separação de tráfego, mantenha no máximo 1.78 no 360. Recipiente, mantenha 340 azul 5021. Boa tarde, acione identificação, autorizado descida até 150. Três meses a dois para seguir. Guarde.